3153, chama pro táxi autorizado. Para táxi 3153. Será o 9972 essa identificação, desculpa. Ou 070, que é chegada a Mari. 070 na Mari, na 7. Será o 9970? Vira. 3740. Afirmativo. Tá 3351 estabilizado? Afirmo. Afirmo? Estabilizado, 3351. Aperta pra torre 11895. 11895, 3351, bom dia. 570, pode completar a via pro Whisky? Aeronave. Pessoalmente, 570, pode completar a via pro X-Ray? Autorizado, 6570, após etapa, estabilizado 2000 pés, com ajuste 020, reporta estabilizado. Informativa, após etapa, autorizado, informativa, autorizado. Dá o 9970, presente, direto, ITAP. ITAP. Bolo 093, bom dia, táxi via Alfa, porte antes do táxi da Juliette, portão prevista 08. Alfa Juliette, certo. 01150 graus, 19. Autorizado pouso na pista 10, tá 3351. Táxi 4040, autonomia 3 horas, 90 a bordo, antena Galeão. 3 horas, 90 com Galeão, táxi à direita via Índia, ponte 010, mantém a posição, show em torno em 118. 95, ajuste de altímetro no 020, vou viagem azul 4040. 020, direita Índia, ponte 010, 295, ponte 4040. Será o 9970, deixa para 3000 pés, o ajuste no 020, sem restrição. 3000, 1020, sem restrição. Chama 3517, chama centro Recife da frequência 128, decimal 8. 3517, bom dia. Direita, solo, 21, decimal 9. Direita, chama o solo, 219, tá 3351. 5975, está para o nível de voo 060. 060, 5975. Bom Brasil Azul 4040, ponto espera pronto. Se autorizado até o Pat 3, é, Alfa, Kilo, Pat 3, remota 3, Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, 3, Lima, 3, 3, Cono. Prossiga. Nós solicitamos atendimento médico através da companhia, é, só confirmando, o senhor sabe que foi passado o pessoal do Infraero? Nós solicitamos aqui via o Infraero também, ok? Ah, tá ok então. O pessoal tá ciente. Muito obrigado. Autorizado, decolagem, turno 0, retorno 60 graus, zona no nós. Mantido decolagem, 24040. Teremos nervoso até pra sair do pátio ainda. Tá certo, agora. 12 horas a 8 milhas, um Boeing 763 com 2 de grau de fixo. Irá seguir como número 2 na aproximação. Já estamos reduzindo. É 570, completa para a torre, 1-1895. Sente torre 18, nossa. Obrigado, bom dia. Geral 9970, para 2000 pés, autorizado sinal ILS, ponto estabilizado. 2000, chama estabilizado, 9970. 2018. 208, bom dia, 4040. 30, boa, do 320, Campinas. 40, 330. Campinas, estou confirmando, 140, Violeta. 140. Copiado, 140, 330, Campinas, taxa esquerda via pátio e Índia, ponto espera no zero, mantenha a posição, chame torre. Salvador, frequência 12, questão, é, torre de Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste altinho, turno 0-2-0, 20. 24, Índia, ponte espera, 12-108-95, 1-0-2-0, ajuste, 3-1-5-3, bom dia. Geral 9972, desce para 2000 pés, o ajuste 0-2-0, autorizada final, reporte de estabilidade. 20-0-0-2-0, dentre o INS, é portaria estabilizada, 9970. General 9970, está no custo do localizador. Cata com a torre 1-1-8-9-5, 9970. General 9978, reduza para 2109, segue para 12 horas a 9 milhas 1. Gol 734, sempre decisão para 190. Cena redução, 9973. Estabilizado, trem embaixo. 9970, número 12, com o revista livre. É. Salvador, bom dia, Atena 3153, ponte 019. 3153, mantém o ponto de espera agora. Mantém, 3153. Instruções do Rio 5975, reporte estabilizado. 2000, reporte não é estabilizado. Federal. Abre sua casa 6570, solo 02, direita solo 12.9. Viva direita 209-6570. Bom dia, Salvador, Serra Novena, Vitor Delta. Já posso para a cota? Visual 105, da cola pista no 7. Inicialmente sai restrito no meu pé até através do farol da barra. Ou liberação junto ao controle 120.8. Frequência da torre 118.95. Assentação de 5455. 50 graus 119, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso 70. Rio 4040, sou restrito, nível de voo 340. Já soltando em cima, para acionamento, taxa de colar, chame tudo 1895 da presente, ajuste 2020. Consiga, escuta. Sou restrito, nível de voo 340. Restrito 340, 14040. Nada, pista livre, 9972. 3 remota 7. Em frente, quilo remota 7. Ah, também é 570. Geral 9970, solo 03, direita solo 219. Direita 219. Disse 128, decimal 8. 1288, azul 4040, bom dia. Já bom dia, o Xenia 6285 com a informação Índia. Autorização para Brasília, nível 380, está no box 010. Tenente 6225, 380, já aprovado, aguarde o site pode. Liberal 9970, livrou, vamos lá. Bom dia, Liberal 9970, 567 à frente, próxima esquerda, parte 3, remota 5, Romeu. Liberal 9970 à frente, parte 3, remota 5, valeu, obrigado, 9970. Oxi, 9225.4. Pronto, 9225, né, escuta. 225, Salvador, Brasília, autorizado, nível de voo 380, Lovia Pesuru no 7. Após Malba e segue conforme rota do plano de voo. Decolando pista no zero. Mantém a reta decolagem até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva direita. Perfil subida Arbor. Elefa. Controle 120.8. 1.8.95. Transponder 5473. Decolada 1-0, saída Arbor, pós 2000, curva à direita, Pesulu 1-7, Malbo. Controle 1-2-0-8, soe 1-1-8-9-5, transponder 5-4-7-3, o chiné 6-2-2-5 no box 02. Correto, chame para o prospecto, né? Sim, cadê isso? Bom dia, Salvador, Geral 9972. 9972, bom dia. Sigo 37 companhia, próxima esquerda aqui, Lupat 3, remota 5, Lima. Segue o da companhia aqui, Lupat 3, Lima, é a posição 09972. Tráfego Salvador, bom dia. Azul 4201, no centro de informação Juliette para Costa. Juliette confere, ajuste altímetro no 021. Salvador, Campinas, autorizado nível de voo 340. Aerovia Pesurono 0, após por base, Walter Zulu 16, depois siga conforme rota do plano de voo. Decolando pista no 0, mantenha reto decolagem até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da Euleda, Motiva, controle 120, décima 8. Torre 118, decimal 95, transponder 5475. Para Campinas, nível de voo 340, via Eterzinho 10, Cubade Eterzinho 16, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, mantendo a boa até 2 de pé, com 3 milhas com curva à direita, na saída da El, Leda e Mótima. Controle de saída 20, decimal 8, torre 895, responder 5475. Azul 401, número 21, pole positivo. Fechamento correto na pole champanhe, azul. Cavalinho. Muito bom dia, Europa 083, on position 11, to Santiago de Chile, Airbus 330-200, requested. Europa 03, the information is Juliet, Canadian 021, to Santiago do Chile, flight level 380, right to what? I still have Europa 083. To Santiago, flight level 380, via Upper Zulu 10, and then Puba position, and then Upper Zulu 16, and then there's a flight pen route. And then take off runway 10. Maintain head until passing 2,000 feet or 3 nautical miles and then turn right to perform dial departure and then Leda after Leda direct Motiva position. Salvador control frequency 120.8 and squawk 5466. Read it back. Visual to the left channel then. Upstate Marcher, Episode 10, full up. Episode 16, flight plan route. Dial runway 10, after departure heading, maintain present heading, runway heading until 2000 feet or 3 nautical miles. Then right turn to dial, Leda and Motiva. Departure frequency 1208, squawk 5466, Europa 083. Just confirm the flight level 380, okay? 5 level 380, Europa 083. If your readback is correct, then 11 from a ready for push and start. I call back from ready for push and start, Europa 083. Vento para o 5975. Vento 1,60 graus, 1,29. Cliente, ali, propósito. Para o pushback. Estacionamento, Xenia 6225, portão 2. Portão 2 autorizado, Xenia Taxi, Xenia 6225. Chamar taxa, Xenia 6225. Europa 083, request push and start. Europa 083, here for push and start, comrade protect. Please call push and start, Santa Codex, Europa 083. Direto destino, ascendendo para 105, está estimando para 11003. Muito obrigado. 975, solo 11, direita, solo 2019. 1219. Rio 5975, livrou a pista. Bom dia, Rio 5975, táxi autorizado Alfa, Kilo, pátio 3, remota 4, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 4, Romeu. Fala, CNM 2001, bom dia, com a Juliette, autorização Galeão. CNM 2001, bom dia, prepara a subida da El Liru e aguarda cópia. Caso negativo, 13325. 251, 13325, 153, bom dia. Debatido, você está autorizado a voar direto da GEL pelo centro do Recife. Direto da GEL, obrigado, 3153. Zero entry, request taxi. Zero entry, test approved, and two being gate 06. Please say again, Europa 083. Europa 083, test approved, and two gate 06. Please taxi until a beam gate 06. Confirm Europa 083. Correct. Para o táxi Ryanair 6225, tem 157 a bordo, alternativa é Goiânia com 3 horas e 10. 6255, táxi direita via Índia, você espera Torre 1, 1-8-195, ajuste 1-0-2-1-1, bom voo. Direita 1895.0, 1021, bom dia, 6225. Era para 0-3, táxi approved, until holding point, for Raylan 0, we're following the Airbus 320 of the Avianca Company. Line ride at holding point, call tower 118-95. Clear to taxi until the position of runway 10 and give it away for 320 for Avianca Airlines 0-0-3. Oceaner 6211, aproximate. Pronto. Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda, Irume, via Pernambuco 857 até Monso. 5477, transponder, controle 120, décima 8. Transponder? 5477. Pode decolar. 625, Oceaner autorizado, alinhar e decolar. Estão no zero. O vento 160 graus, 13 nós. Altímetro no 021. Tá livre a linha decolar 90 e 1021 ordem estado, China 6225. Proporção? O 6201 tá no 5. Que isso? Solo Salvador, azul 4201, para o puxo de saneamento. Azul 4201, ordem para equipe de solo, fazer passagem da 2330 da Aero Europa, está autorizado início do pushback no pronto para o táxi. Coordenação da equipe de solo após a passagem do 30 a retaguarda, está autorizado o puxo-sonamento para mandar para o táxi, 4201. Salvador, Mike, Anki, Índia. Mike, Anki, Índia, bom dia, Brasília. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 para o gate 06, 0 meia dúzia, aqui do pátio 1. Índia, está autorizado o início do reboque, reporte no término. Repassar no término, Mike, Anki, Índia. Decolando 9, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, bota lá, 62, decimal. Controle São Salvador, bom dia, Xenia 6225, decolado na Arbona, passa 1500. Xenia 6225, contato radar na decolagem, suba via de Arbor. Gente, sobe via Arbor, 6225. Informação Gilberto. Com 1963, para subida da Leda Irumi, vai cópia. É, só com a Jael. Jael, Leda, Irumi. Jael, Leda, Irumi. Com 963, copy. Muito bom dia, Europa 083, holy position runway 10, ready for departure. Bom dia, Europa 083, clear to line up and take off runway 10. The wind is 160 degrees with 12 knots. I'm setting 1021. Ready for take off runway 1, clear for line up and take off runway 10, Europa 083. Armazém 0857, ao sul, Argiana 5504, 12014, é o controle 1963. Bom, 1963, está correto, sua impressora para o funcionamento. Tá. Solo, bom, 093, informação pelo Belo Horizonte. Bom, 093. A buena copia. 5, Zulu November no controle. Prontinho, senhor. Eu teria um estimado de pouso? Havia um estimado para 1050. Salvador com fins autorizados nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Armor Elefa, Bebe Zulu 21. 5506, o transponder controle 120 do Simão 8. Autorizou com fins da 360, Bebe Zulu 21. Decolzão no 0, curva direita, subida Armor, pressão Elefa 208, o controle, o transponder ficou 5506, voo no 013. Até a próxima, e vamos para o Santiago Chile, voltamos mais logo. Até a próxima, Salone. Táxi 4201, 105 a bordo, apenas Sierra Bravo, Sierra Romeo, 4 horas e 35 autonomia. 201, táxi autorizado direita via Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, São Justino 021, bom. Táxi direita via Índia, ponto de espera 210, Torre 1895, decimal 21, 401, obrigado. Brasília, nível 260 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Árvore Elefa. Via Pesolo 1-7, Malba, Apino. 5511 no transponder, controle 120, decimal 8. Poderia repetir? Tudo é bom com 865? Está restrito pelo centro a nível 320, Patrícia. 320 está restrito, então, a China é 625. Salvador, Passarela 2289, informação Juliette. Uno transponder, controle 120, decimal 8. 260, Árvore Emessa, Cruzulo 17, Alba, Pino, 551, 208. Está confirmando, é 260? Ah, sim, eu tenho 260, gol 1865, posso ficar com certo se quiser. Tem como falar com 360 então? Confirme? Tem como falar com o 13360? Afirmo. Ok. Solo, voo 963. Vai com o Zulu November, está autorizado a chamar o centro. Frequência 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. É com o Zulu November. 9228. Para descida, passaria 2229. 2229, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2229. No fixo Mari, vai interceptar a chegada Mari, vai descer via para 2000 pés. Ajuste no 021. Descida autorizada para 2000 pés, ajuste no 021, desce via a chegada Mari, o passareiro 2229. Nove, cinco, oito, prossiga. Gente, 4958, acione identificação. 4201, bom dia, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1, 50 graus com 1, 3 nós. E o altímetro no 021. Alfa Romeo Delta decolando 10, 1420. Alfa 083. Clear 380, Bell Departure, Alfa 083. Sul 4958, contato radar, 10 milhas da posição coral, vou ir na proa do fixo Mari, azul 4958. Vou ir na proa de Mari, azul 4958, sob vigilância, 10 milhas da posição coral. Dois sete sete cinco, acione identificação, vou ir na proa de Mari, 2775. Ok, proa de Mari, está sendo informação pelo azul 2775, está no ideal de destino. Inicialmente está nível 050, azul 2775. Para o 050, azul 2775. Canel 625, está na escuta? Sempre. Do centro Recife, 1288, caso negativo 1260. 288-1260, China 6225, bom dia. O 2775, contato radar, 3 milhas da posição coral, vou ir na proa de mar, encontro no ponto ideal, pois não, esse é para o 050. Bom dia, Xeré 629. Xeré 619, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, 629. 201, decola os 31 no controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 208, bom trabalho, bom dia. Contrário de Salvador, bom dia, Azul 4201. 201, contato radar na decolagem, suba via Dael, nível 340. Ok, 340 Dael, Azul 4201. Está pronto, 629. Trigo de confirming intentions, you are clear to dial after dial, later intersection. Did you copy? Did you copy? After Dael, leave intersection, confirm the position? That's right, this is Dael. It's Dael, after Dael, Leda, after Leda, Mortimer. Did you copy? Dael, after Dael, Leda, and Mortimer intersection, confirm Europa 03. Right, Dael, after Dael, Lima Echo Delta Alpha, detection, and after Mike Oscar Tango Victor Alpha, did you copy? That's clear, Dael, Leda, E Mosca, Europa 083. Good. Europa 083 on level 210 now, has the center frequency 125 1-1 after, if enable 13325. 1251 enable 1236 decimal to find the opposite. Saído 2229, velocidade indicada. Antena 230, passarela 2229. Azul 2775 indicada. Tá, mantendo 2309. O azul 2775 passou o vetor para sequenciamento. Hoje, a esquerda é mantém a proa 005. Seu limite vai ser o localizador nessa proa. Esquerda 005, solicitado pelo localizador do 2775. Ativa, tem o tráfego na sua posição 12 horas, 6 milhas, cruzando o nível 110. Pedro 2229. Em descida para 2000 pés, ajuste no 0219. Pode fazer manter a velocidade até Duna. Acelerou para 240, mantém até Duna 240, passaria 2229. Entendi. Salvador, bom dia, Xenia 629. Eia 219, contato radar na decolagem, vigilância, suba via Digidial. Yeah, beleza. Poderia voar ali do Irão, está presente? Seu perfil, o 62, o 9. Eu vou voar o 649. 49 é sendo identificação via chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, no 649. Via Bonf, 4 mil pés, no 649. Salvador, Europa 083. 083, go ahead. Can you confirm the next frequency? Actually, both frequencies is negative 1. Oh, roger. Flying 126, 185, enable 12545. 2665, 2545, Europa 083. Salvador, Azul 4958, para descida. 2.4958, desça para 5 mil pés, 1021 ajuste. Azul 2775, curva à direita na proa 030, limite permanece. Direita 030, limitado pelo lote 2775. 2775 autorizado para 3 mil pés, ajuste no 021. Para 3 mil, no 021, azul 2775. Turbo 775, tráfego que precede 10 milhas à frente, curva à direita na proa 070. Desça para 2 mil pés, ajuste no 021, informe estabilizado, 2775. Proa 070, descendo para 2 mil pés, autorizado e elétrico, encontrar estabilizado no 2775. Olá, Salvador, bom dia, Azul, Alpe, Anki, Anki. Alpe, Anki, bom dia, prossiga. solicita autorização de reboque do quadro 3 para o quadro principal, posição 03. Autorizado início do reboque, passe para ingresso do quadro principal, Alfa 500. Alfa 500 reportará para ingresso do quadro principal. Fechamos a Recife 1251, alterna 13395, bom dia. Com velocidade indicada? 190 com qual velocidade crônica? 190, 277. Quem vai manter 190 com 277? Dando 93, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 40 graus, 12 nós e o altímetro no 021. Autorizado alinhar e decolar no zero. B21, gol no 093. O azul 4958 controle. Prossiga, senhor. Entrar a segunda companhia que vai entrar na sua posição 12 horas, aproximadamente 7 milhas. Encerro o som para 190 mais, 4958. Gente, 4958, sem entrar, não esquece. Nós 58, vocês estão autorizados para 2.000 pés, o ajuste no 021 no momento. Está livre LS, número 3, informe estabilizado. 2.000, informarei autorizado e LS, pode manter a velocidade, senhor. Falso indicado. 240. E redução para 190, o tráfego da companhia agora está 7 milhas à sua frente. 190, o azul 4958. Decolos 41, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, tá. Chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Copino alternado? 13395. 251, 13395. Estabilizado, passarela 2229. Chama a torre, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, passarela 2229. O azul 4958 está sob vetor para sequenciamento. Curva esquerda e voa na prua 035, limite ao lock. 035 à esquerda, limite lock, azul 4958. Ativo, tráfego que o precede, 4 milhas à frente. Azul 4958. A boca da transmissão está muito cheada. Confira a radial ideal de saída. Passarela 2299, bom dia. Altímetro no 021. Repouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 14 nós, 14 nós. Repouso autorizado, na pistão no 0, baixado e gravado. Passarela 2229. Dentro. 963, PLB1, 71 na bora. 3h20, nossa alternada é Campinas. 1963, táxi autorizado, via Patins, a ponto de espera a torre 118, decimal 95, o ajuste 1021. Pátio 120, ponto de espera 019, 1895, 963. Posição 865. Siga a patrulha da companhia, libera a retaguarda atualizada para o Chivete, indo pronto para o ataque. Tá, pronto, 9 redução, 2009. 2775, eu sou indicado no momento? Agora reduzindo para 170, já interceptando o curso do localizador. Entendi. Do 4958 no azul, seu limite agora é magnética 120 de cima, vai ultrapassar o curso do localizador, 4958. Estabilizou, azul 2775. 2775, aguarde transferência, mantém a velocidade até o marcador externo. Mantendo a velocidade até a esquerda, azul 4958, iniciei redução, 170 mais. Ativo. Obrigado. 958, curva direita na proa 140, informe estabilizado. Direita na 40, informe estabilizado. Bolovia 49, redução 1709, número 4 na aproximação. Tráfego à situação de 10 milhas. Tráfego à situação de 10 milhas, Bolovia 49, redução 1709, número 4 na aproximação. 29, solos 45, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, boa. Está autorizado a ingresso no parte principal, repórter ao término do reboque. Alfim, aqui ingressando no parte do Poderá no Céu. Barra Melima, Lima, Alfa, cópia. Para a Sierra Novembro, uniforme, nível 070. Decolagem na 1-7, curva esquerda, subida Momo, DCT, conforme a rota do plano. 5501 no transponder, controle 120, decimal 8. 9-6-3 da Gol, livre decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 1-3 nós, 13 nós. Iniciando o 9-6-3. Fala da Juliette, 2229. Barra Romeu Lima, Lima Alfa, confirma o cadejamento. Alimenta correta, conseguiu parte, VOB? Seu 865-1-80, terminação, passei 1320. Alimenta, fechamento, saque de decolagem, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 021, confirmando VOB com a torre. Quarto. Negativo, entregá-lo na perfil da 6 da Arbo, chame aquele centro, hein? 128 decimal 8, caso negativo 1260. 288260. Ativo, mantenha o perfil e chame o centro, o Gol 1093. 10, vento 150 graus, com 14 nós, 14 nós. E o repouso azul 2775. Voltei, patrão. Boa noite, 65, prossiga. 8, mas foi pro 865, né? Não compreendi. A instrução de espaço foi pro 865, que tinha já tinha falado 1095. Considere, eu vou 1865, táxi dia Táxi India, contra a espera do Rio 1-18, decimal 95, ajuste no 021. Táxi India, 925, 021, bora lá. Câmera Torre, frequência 118, decimal 95. 295, azul 4958, bom dia. Nessa da Gol, prosseguindo para o ponto de espera, ingresso a Juliette, posição 1-3. Bom dia, após o Gol, vai prosseguir Juliette, parte para o 1-3. Juliette. Dia na 4-0, fizeram estabilizado, descentrado aqui. Tipo, pouso. O altímetro é no 021. Frente azul 4958. Sim, pessoas da banda. Pesado táxi, corte para ingresso no 7. Do 2775, solo 49, direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Livre à direita, solo 219, azul 2775, bom dia. Posição indicada é a 3 Romeu. Ah, ok, 3 Romeu, 2775. 1, 4 nós, 14 nós. Autorizado o pouso do azul 4958. Fala, Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, pronto para Recife? Recife, nível 3 na visão autorizada. Decolagem da 1-0, curva à esquerda. Subida por Cajamo, Caju e Aberto Luna 7.